Ficheiro 6, página 56, capítulo 3. Sexta-feira, 17 de dezembro, a sábado, 18 de dezembro. Lisbeth Salander acordou às 7 da manhã, tomou um duche e desceu à recepção para perguntar a Freddie McBain se havia um beach buggy que pudesse alugar. 10 minutos mais tarde, tinha pago a caução, ajustado o assento e o retrovisor, testado a ignição e verificado que o depósito estava cheio. Dirigiu-se ao bar e pediu um café latte e uma sanduíche de queijo para o pequeno almoço e uma garrafa de água mineral para levar. Durante o pequeno almoço, entreteve-se a rabiscar num guardanapo de papel e a remoer o teorema de Pierre Fermat. X ao cubo mais Y ao cubo. Igual a Z ao cubo. Passava pouco das 8 quando o Dr. Forbes entrou. Recém-barbeado, de fato escuro, camisa branca e gravata azul. Pediu ovos, torradas, sumo de laranja e café. Às 8:30, pôs-se de pé, saiu e enfiou-se no táxi que o esperava. Lisbeth seguiu-o a uma distância razoável. Forbes largou o táxi junto ao Seascape, no início da carenagem, e começou a passear lentamente à beira da água. Lisbeth continuou mais algumas dezenas de metros. Estacionou o buggy mais ou menos a meio do passeio do cais e esperou pacientemente que ele passasse para continuar a segui-lo. À 1 da tarde, estava encharcada em suor e tinha os pés inchados. Havia 4 horas que caminhava, subindo e descendo as ruas de St. George's. Em passo de passeio, mas sem paragens, e começava a sentir nos músculos das pernas o esforço imposto pelas íngremes ladeiras da cidade. Estava espantada com a resistência de Forbes. Bebeu a água que lhe restava na garrafa e preparava-se para desistir do projeto quando, de repente, ele se encaminhou para o Turtle Back. Aguardou 10 minutos antes de entrar também no restaurante e sentar-se na esplanada. Ocuparam ambos os mesmos lugares que no dia anterior e, tal como então tinha feito, ele bebeu Coca-Cola e olhou para as águas do Porto. Forbes era uma das raríssimas pessoas em Granada que usavam fato e gravata. O calor parecia não o incomodar. Às 3 da tarde, arrancou Lisbeth aos seus pensamentos, pagando e saindo do restaurante. Caminhou sem pressas ao longo da carenagem e apanhou um dos mini autocarros que faziam a ligação com Grand Anse. Lisbeth estacionou diante do Keys Hotel 5 minutos antes de o mini autocarro deixar à porta. Foi para o quarto, encheu a banheira de água fria e enfiou-se nela de testa pensativamente franzida. O exercício da manhã, ainda lhe doíam os pés, deixara-lhe uma mensagem muito clara. Todos os dias, Forbes saía do hotel vestido para a luta, com a sua pasta de couro castanho, e passava o dia sem fazer absolutamente nada, exceto matar o tempo. Fosse o que fosse que estivesse a fazer em Granada, não era com certeza a planear a construção de uma nova escola, apesar de querer dar a impressão de que se encontrava na ilha para tratar de negócios. Para quê todo este teatro? A única pessoa a quem podia estar interessado em esconder qualquer coisa era a mulher, que presumivelmente acreditava que ele passava os dias ocupadíssimo. Mas porquê? Seria possível que o negócio tivesse ido pelo cano e o orgulho o impedisse de admiti-lo? Ou teria a visita à Granada um objetivo completamente diferente? Estaria à espera de alguma coisa? Ou de alguém? Abriu o e-mail. Tinha 4 mensagens. A primeira era de peste e fora enviada logo 1 hora depois de ela lhe ter escrito. Estava encriptada e perguntava: estás mesmo viva? Peste nunca fora do género de escrever longos e-mails carregados de sentimento. E por pensar nisso, ela também não. 2 outras tinham chegado por volta das 2 da manhã. Uma era de peste, também encriptada, a dizer-lhe que um conhecido da internet que assinava Bilbo e vivia precisamente no Texas ia pegar no assunto. Peste acrescentava o endereço e-mail de Bilbo e a respectiva chave PGP. Minutos mais tarde, Bilbo enviara uma mensagem de um endereço Hotmail. A mensagem dizia apenas que enviaria informações sobre o Dr. Forbes e a mulher nas próximas 24 horas. A quarta mensagem era também de Bilbo, enviada ao fim da tarde. Continha um NIB encriptado e um endereço FTP. Lisbeth abriu o URL e encontrou um ficheiro zip com 309 KB, que descarregou e guardou. Era uma pasta que continha cinco documentos Word e quatro fotos de baixa resolução. Duas eram do Dr. Forbes, outra fora tirada na estreia de uma peça de teatro e mostrava Forbes com a mulher. A quarta mostrava-o no púlpito de uma igreja. O primeiro documento tinha 11 páginas de texto e era o relatório de Bilbo. O segundo consistia em 84 páginas de texto descarregadas da internet. Os dois seguintes eram recortes do Austin American Statesman, digitalizados em OCR. O último era um resumo sobre a congregação a que o Dr. Forbes pertencia, a Igreja Presbiteriana de Austin South. Além de saber o Levítico de cor, no ano anterior tivera ampla ocasião de interessar-se pelos castigos bíblicos, os conhecimentos de Lisbeth em matéria de história religiosa eram modestos. Tinha uma vaga noção das diferenças entre as igrejas judaicas, presbiterianas e católicas, e sabia que as judaicas se chamavam sinagogas. Por um momento receou ter de mergulhar nos pormenores religiosos. Mas, pensando melhor, a verdade era que se estava nas tintas para o tipo de congregação a que o Dr. Forbes pertencia. O Dr. Richard Forbes, também conhecido como Reverendo Richard Forbes, tinha 42 anos. Segundo a homepage da Igreja Presbiteriana de Austin South, a congregação empregava 7 pessoas. O Reverendo Duncan Clegg ocupava o primeiro lugar da lista. A foto mostrava um homem bem constituído, com uma vasta cabeleira grisalha e uma bem cuidada barba, também grisalha. Forbes era o terceiro da lista, responsável pelas questões ligadas ao ensino. A seguir ao nome estava escrito, entre parênteses, a designação Holy Water Foundation. Lisbeth leu a introdução à Declaração de Princípios da Igreja. Através da oração e de ação de graças, serviremos o povo de Austin South, oferecendo a estabilidade, a teologia e a ideologia de esperança, tal como são defendidas pela Igreja Presbiteriana da América. Como servidores de Cristo, oferecemos um refúgio aos necessitados e a promessa de reconciliação com Deus, através da oração e do sacramento do batismo. Rejubilemos no amor a Deus. O nosso dever é derrubar as barreiras que separam as pessoas e eliminar os obstáculos à compreensão da mensagem de amor a Deus. Por baixo da introdução aparecia o número da conta bancária da Igreja e um apelo aos crentes para que manifestassem de forma tangível o seu amor a Deus. Pela leitura do resumo biográfico fornecido por Bilbo, Lisbeth ficou a saber que Forbes nascera em Pine Bluff, no Nevada, e fora agricultor, homem de negócios, administrador escolar, correspondente local de um jornal do Novo México e manager de uma banda de rock cristã, antes de, aos 31 anos, aderir à Igreja Presbiteriana de Austin South. Era contabilista diplomado e também estudara arqueologia. Bilbo não conseguira, no entanto, descobrir qualquer suporte credível para o título de doutor. Fora no seio da igreja que conhecera Geraldine Knight, única filha do rancheiro William F. Knight, também membro fundador da congregação. Tinham casado em 1997 e, a partir daí, a sua carreira arrancara decididamente. Tornara-se diretor da Santa Maria Foundation, cujo objetivo era investir os fundos de Deus em projetos educacionais para os necessitados. Forbes tinha sido preso duas vezes. Com 25 anos, em 1987, fora acusado de ofensas corporais agravadas na sequência de um acidente de viação. Fora absolvido em tribunal. Tanto quanto Lisbeth podia dizer pelos recortes de imprensa, estava de facto inocente. Em 1995, fora acusado de desviar dinheiro da banda de rock cristã que representava. Também dessa vez fora absolvido. Em Austin, tornara-se uma figura pública proeminente e membro do Conselho Municipal para o Ensino. Era membro do Partido Democrata, participava ativamente em obras de caridade e angariava fundos para financiar a educação de crianças oriundas de famílias menos afortunadas. A Igreja Presbiteriana de Austin South concentrava a sua ação na comunidade de língua espanhola. Em 1991, tinham sido levantadas contra ele suspeitas de irregularidades financeiras no seu trabalho na Santa Maria Foundation. Um artigo de jornal acusara-o de ter aplicado em fundos de investimento mais ativos da fundação do que os estatutos permitiam. As alegações tinham sido refutadas pela Igreja e o reverendo Clegg mantivera-se firme ao lado de Forbes durante toda a controvérsia. Não chegara a ser formulada qualquer acusação e uma auditoria nada descobrira de anormal. Lisbeth estudou o resumo que Bilbo fizera das finanças pessoais de Forbes. Tinha um rendimento anual de 60 mil dólares, o que era considerado um salário decente, mas não tinha quaisquer ativos. Geraldine Forbes era a responsável pela estabilidade financeira do casal. Com a morte do pai em 2002, vira-se única herdeira de uma fortuna de 40 milhões de dólares. Não tinham filhos. Forbes dependia, portanto, da mulher em matéria de dinheiro. Lisbeth pensou que era uma posição particularmente incómoda para quem tinha o hábito de bater na mulher. Entrou na internet e enviou uma mensagem encriptada a Bilbo, a agradecer o relatório. Em seguida, transferiu os 500 dólares para a conta dele. Foi para a varanda e apoiou-se à balaustrada. O sol estava a pôr-se. Uma brisa agitava as copas das palmeiras ao longo do paredão da praia. Matilda começava a estender os dedos na direção de Granada. Lisbeth seguiu o conselho de Ella Carmichael e enfiou o computador, o livro Dimensions in Mathematics, os tojos de artigos de higiene pessoal e uma muda de roupa na sacola de lona preta que pousou ao lado da cama. Feito isto, desceu até ao bar e pediu um prato de peixe e uma garrafa de Caribe para o jantar. O único acontecimento interessante deu-se quando o Dr. Forbes, que tinha mudado de roupa e vestia agora um polo claro, calções e ténis, se aproximou do bar e interrogou ela sobre as movimentações de Matilda. Não parecia particularmente preocupado. Usava um fio de ouro com uma cruz ao pescoço e tinha um ar vigoroso, atraente mesmo. Lisbeth estava esgotada depois do seu infrutífero deambular pelas ruas de St. George's. Deu um curto passeio depois de jantar, mas o vento soprava forte e a temperatura descera acentuadamente. Voltou ao quarto e às 9 horas já estava na cama. O vento sacudia as portadas das janelas. Tivera a intenção de ler um pouco, mas adormeceu quase imediatamente. Foi acordada pelo barulho de qualquer coisa a bater. Olhou para o relógio. 11:15. Saltou da cama e abriu a janela da varanda. As rajadas de vento empurraram-na para dentro. Agarrou-se às ombreiras da porta, avançou cautelosamente um passo e olhou em redor. Algumas lâmpadas penduradas à volta da piscina balouçavam loucamente, criando um dramático espetáculo de sombras no jardim. Reparou que havia vários hóspedes do hotel reunidos junto à abertura do muro circundante a olhar para a praia. Outros tinham-se agrupado perto do bar. Viu, a norte, as luzes de St. George's. Não chovia, apesar de o céu estar carregado de nuvens. Na escuridão não conseguia ver o mar, mas as ondas rugiam muito mais alto do que era costume. A temperatura descera ainda mais. Pela primeira vez, desde que chegara à Granada, tiritou de frio. Ainda estava na varanda quando ouviu alguém bater à porta. Enrolou um lençol à volta do corpo e foi abrir. Freddie McBain tinha uma expressão resoluta. Peço desculpa por incomodá-la, mas parece que temos uma tempestade. Matilda. Matilda, assentiu McBain. Atingiu Tobago ao princípio da noite e temos notícias de estragos substanciais. Lisbeth reviu os seus conhecimentos de geografia e meteorologia. Trindade e Tobago ficavam a cerca de 200 quilómetros a sudoeste de Granada. Uma tempestade tropical podia ter um raio de quase 100 quilómetros e deslocar-se a uma velocidade de 30 ou 40 quilómetros por hora. O que significava que Matilda podia estar a bater à porta de Granada de um momento para o outro. Tudo dependia da direção que seguisse. Não há perigo imediato, continuou McBain, mas não vamos correr riscos. Quero que reúna os seus objetos de valor num saco e desça até ao vestíbulo. O hotel fornecerá café e sanduíches. Lisbeth lavou a cara para acordar, enfiou uns jeans, uns sapatos e uma camisa de flanela e pegou na sacola de lona. Antes de sair do quarto, abriu a porta da casa de banho e acendeu a luz. O lagarto verde não estava lá. Devia ter-se metido num buraco qualquer. Bicho esperto. No bar, foi sentar-se no seu lugar de costume. Ella Carmichael orientava um grupo de empregados que enchiam garrafas de termo com bebidas quentes. Pouco depois, aproximou-se do canto de Lisbeth. Olá, está com o ar de quem acaba de acordar. Dormiu um pouco. O que é que acontece agora? Esperamos. Temos tempestade no mar e recebemos um alerta de furacão vindo de Trindade. Se as coisas piorarem e o Matilda vier para estas bandas, vamos para a cave. Quer dar uma ajuda? O que é que posso fazer? Temos no vestíbulo 160 mantas que é preciso levar para baixo. E há um monte de coisas que têm de ser guardadas. Lisbeth ajudou a levar as mantas para a cave e a trazer do terraço da piscina para o vestíbulo floreiras, cadeiras, mesas e outras coisas que não estavam presas ao chão. Quando ela ficou satisfeita e lhe disse que era o suficiente, foi até à abertura do muro que dava para a praia e avançou alguns passos na escuridão. O mar rugia ameaçadoramente e o vento puxava-a com tanta força que teve de fazer um esforço para se manter de pé. As palmeiras, ao longo do muro, balançavam numa dança furiosa. Voltou para dentro, sentou-se ao balcão e pediu um café latte. Já passava da meia-noite. O ambiente entre os hóspedes e o pessoal era de nervosismo. As pessoas conversavam em voz baixa, olhando de vez em quando para o horizonte, à espera. Havia 32 hóspedes e 10 empregados no Keys Hotel. Lisbeth reparou em Geraldine Forbes, sentada a uma mesa perto da recepção. Parecia tensa e tinha um copo de bebida na mão. O marido não estava à vista. Lisbeth bebeu seu café e tinha recomeçado a remoer o teorema de Fermat quando McBain saiu do escritório e se deteve no meio do vestíbulo. A vossa atenção, por favor. Fui informado de que uma tempestade com intensidade de furacão acaba de atingir Petit Martinique. Sou obrigado a pedir a todos que desçam imediatamente à cave. McBain ignorou as muitas perguntas e encaminhou os seus hóspedes para as escadas da cave, por detrás do balcão da recepção. Petit Martinique, uma pequena ilha que pertencia à Granada, ficava a poucas milhas marítimas a norte da ilha principal. Lisbeth olhou para ela, Carmichael, e apurou o ouvido quando ela se aproximou de McBain. É muito mau? Não temos meio de saber. As linhas telefónicas caíram, respondeu ele em voz baixa. Lisbeth desceu à cave e pousou a sacola em cima de uma manta num canto. Pensou por um instante e então voltou a subir as escadas contra a corrente que vinha do vestíbulo. Encontrou ela e perguntou-lhe se havia mais alguma coisa que pudesse fazer para ajudar. Ela abanou a cabeça com um ar preocupado. Este Matilda é um sacaninha. Vamos ter de esperar para ver o que acontece. Lisbeth viu um grupo de 5 adultos e cerca de 10 crianças entrar apressadamente no vestíbulo vindo de fora. McBain ocupou-se deles e encaminhou-os para a entrada da cave. Subitamente sentiu-se invadir pelo medo. Suponho que por esta altura já toda a gente foi para as caves, disse em voz baixa. Ela estava a olhar para a família que descia as escadas. Infelizmente, a nossa é uma das poucas caves que existem em Grand Anse. Há de aparecer mais gente a procurar refúgio aqui. Lisbeth olhou vivamente para ela. E os outros que vão fazer? Os que não têm cabos? Ela deixou escapar um risinho amargo. Vão encolher-se em casa ou procurar abrigo num sítio qualquer e confiar em Deus. Lisbeth voltou-se, atravessou o vestíbulo a correr e saiu porta fora. George Bland. Ouviu ela chamá-la, mas não se deteve para explicar. Ele vive numa merda de uma barraca que a primeira rajada vai atirar abaixo. Quando chegou à estrada de St. George's, cambaleou sob a força do vento que a puxava e empurrava, e então começou a correr. Corria teimosamente contra o vento, inclinada para a frente, a tropeçar. Demorou quase 10 minutos a fazer os 400 metros até à cabana. Não viu ninguém pelo caminho.